Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Revisão aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 12 de novembro de 2011. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que pretende trazer-lhe aqui grandes momentos musicais, neste caso ligados ao Festival Eurovisão da Canção. Hoje vamos centrar-nos apenas no ano de 1994, tal como vos disse na passada semana. Iríamos trazer aqui, aos estimados ouvintes, música. Música que, neste caso, iria exigir-se apenas este ano e iria ter algumas particularidades. Ora, alguns países que ouvimos na passada semana estrearam-se, efetivamente, com a sua primeira participação no Festival Eurovisão da Canção no ano de 1993. Mas, dado o grande número de países participantes, alguns não se qualificaram. É o caso de alguns dos que vamos ouvir hoje, mais algumas estreias. Ao todo, são 7. Vêm aí as duas primeiras melodias para conferirmos então. Vamos começar pela música da Estónia, Nagu Merelen, é como se chama esta música, a primeira que vai então abrir esta edição. A Estónia, então, para todos os efeitos, representou pela primeira vez, ou fez-se representar pela primeira vez, no ano de 1994. Estávamos em Dublin, na República da Irlanda, já que em 1993 havia sido este país a vencer o Festival Eurovisão da Canção. Esta música que vamos ouvir tem, aliás, é interpretada por Sylvie Wright. Vamos também ficar com Dingoro di Mori, aliás, Dingoro di Mori, sim, que está correto. A música que representou a Roménia no ano de 1994. Esta música é-nos trazida por Dan Bittman. Ora, então recordamos os nomes: Sylvie Wright, que representou a Estónia, com Nagu Merelen, e depois a música de Dan Bittman, o tema Dincolo di Mori, a música que representou pela primeira vez a Roménia. E assim entrávamos no Festival Eurovisão da Canção, ano de 1994, há precisamente 17 anos atrás. Deixe-me só agradecer que estas foram as músicas 10ª e 11ª a subir ao palco em Dublin. Laulen nagu päev sa Poate mă vei asculta. Am ales și rău și bine, o parte din mine. Lasă-mi grija ta, nopți fără vise, întrebări fără răspuns, îmi trezesc din amintire sufletul nasol dincolo de noi. Ce am făcut, cer o rază de iubire, să iau de la început. Am putere acum să schimb ceva în lume. Ouvintes, depois de ouvirmos estes dois temas, que representaram a Estónia e a Roménia respectivamente, seguimos neste desfile de estreias e, ainda no ano de 1994, vamos ouvir a primeira participação da Eslováquia, uma música que nunca havíamos escutado aqui nesta Histórias da Eurovisão. Vamos ouvir Nekonek na Pizen, a música é de Martin Durinda e os Tubla Tanka, um grupo eslovaco. Vamos depois assistir à participação, à estreia da Lituânia. Uma das músicas mais marcantes, na minha opinião, e mais bem conseguidas do Festival Eurovisão da Canção. Lopsin Milimai é como se chama a música que vamos ouvir. Um tema lindíssimo, interpretado por Ovidius Winiauskas. Esta música é, então, diretamente da Lituânia, um dos países que estreou então este ano. Foram 7 ao todo, de forma oficial, digamos assim, ao público, já que, como aqui já disse, alguns dos países, o que não é o caso da Lituânia, estrearam-se em 1993. A Lituânia estreou-se mesmo em 1994, foi esta, para todos os efeitos, a sua primeira participação. Recordando então os nomes das músicas que vamos ouvir e dos seus respectivos intérpretes, ora, a representante então da Eslováquia, Nekonek na Pizen, a música que é aqui trazida por nem mais nem menos que o Stublatanka e Martin Durinda, ou se preferirem, Martin Durinda e o Stublatanka. Representa pela primeira vez a Lituânia está Ovidijus Winijauskas, o tema Lopsin Mylimai. E é assim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais um Histórias da Eurovisão. O tempo está a esgotar-se, mas ainda me restam minutos para mais três músicas, precisamente o dos três últimos países que se estrearam no festival Eurovisão da Canção. Vamos ficar então agora com o tema que representou a Hungria, a música de Friderika, o tema Kinek Mondjan Kenevek, aliás, Kevenek. Esta música então representou, como disse, a Hungria pela primeira vez no ano de 1994. A Hungria é um dos países que se estreou em 93, mas cuja presença ao público só aconteceu no ano de 1994. Também aconteceu o mesmo com a Rússia, mas Yodip não foi preciso estrear-se em 93. A Rússia estreou-se, então, como disse, em 94 com o Yodip e o tema Venik Stranik, esta música que representa então um dos mais novos países da Europa e que mais chamou a atenção, já que a Rússia era a maior parte da União Soviética. Digo-lhe também que Tunia é a música que vai fechar a edição de hoje. Edita Górnia, que fez a Polónia entrar em grande nos grandes nomes da música polaca de todos os tempos, estreou-se então na Eurovisão, e que grande estreia, esta de Edita Górniak, com o tema Tuni Ya. E é então com Edita Górniak, com a representação primeira da Polónia, no Festival Eurovisão da Canção, que fechamos mais uma edição deste espaço radiofónico. Voltamos no próximo sábado, por volta das 19h30, para caminharmos de 95 por diante. Para já despeço-me então com estas três melodias, Kinek Mondjan Kevenek, aliás, Kevenet, assim que está correto. Depois, como disse, vamos também ficar com esta é a representação da Hungria. Vamos também ficar com a representação da Rússia, Venik Stranik, e por fim ficamos com Tunia, Edita Górniak, a representar a Polónia. Boa noite e até ao próximo sábado. Csak fénytelen éj, csak szótlan bánat, hiú remény. Nincsen hőség, nincs szerelem, nincs simító kéz nekem. Kinek mondjam e vétkeimet, és a megbocsájtást kitől kérjem? Kinek mondjam e vétkeimet, Isten? Ideg az éj, de fényre vágyom, mind délre húzó fecskepár. Testem kihűlt, álom csupán, de lelkem szunnyadó tűzmadár. Kinek mondjam-e védkeimet, és se megbocsájtást, kitől kérjem, kinek mondjam e vitkeimet, Istenem. Ne kínosz, hisz előtted álló bőrén bekötött szemekkel. Ó, Istenem, mondd тебя. brzeg zwyczajny pod niebem biało-czarnym. Ludzie są wycięci z szarych stron, ze środka ksiąg. Piękni są z romansu tła, zmęczeni tylko z gazet. A ja jestem białą, czystą kartką wśród was. Piekło kłania się ogniem do stołu.